Thank you so much. Runway 10 via India Alpha Charlie at holding point, contact tower 18. Centro de pés de TEP, informo que foi reportado Tesoura 200 na curta final da 1-0, com 395. Ok, autorizado. Então realiza a órbita sobre a posição Terra Vida 366, aguardando o priorismo. 755, pronto para cópia. Pronto, chega na escuta. Voo 755 está autorizado para Confins, o número voo 400 via Upper Whiskey 58, decola da pistão no zero com curva à direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5534 e a frequência de controle 119.35. Pronado 400 para Confins, Upper Whiskey 58, decola 10 com curva à direita na Gole Gonza, 5534 ao transponder, 1935 ao controle Gonza 7500. Bono 755, é só confirmando o transponder, 5534, o cruzamento foi correto, ajuste chama 014, chame pronto para o back sonamento. Sim, é 5534, 1014, chamarei 7500. Está chovendo forte sobre o aeródromo e estamos operando instrumentos com 700 pés de teto, 3 mil metros de visibilidade. Temos dois tráfegos fazendo espera por causa das condições, o 1396. 1396, poderá fazer espera em que posição? Eu acho que ele arremeteu, ele está com 3 mil pés agora aí. Acho que ele está subindo aí, acho que ele arremeteu. Já arremeteu, já tem controle aqui, já arremeteu já. Calma. Já pode ser? Seguinte, manter espera nível 140-396 na posição Mare. 396. Controle 1395, iniciando a no Serra Vida 366-2000. Seguinte, 1395, mantendo órbita, ciente. Salvador, objeto 6720, muito boa tarde, ciente da informação. Apá, agora 180 para uma centena. WF720, ação de notificação, chegada a Bonf, informo que estamos operando instrumento, 3 mil metros de visibilidade, 700 pés de teto, chove forte, temos 3 aeronaves fazendo espera devido às condições. 7, 7, 0. Gente, vara a espera na posição Bonf, descendo para nível 150, web 6720. Spam em Bonf, 950-6720. Controle Gol 925, só para confirmar, podemos fazer espera aqui no Serra Vitor 363? Sim, comandante, a transmissão só muito recortada, muito baixinha. É o Gol 1013. Ok, agora entendido, Gol 1013, autorização para Congonhas, quero aguardar. Aguardando, teria subido prevista? Gole, Bonja. Obrigado. Gol 1925. Torre já está 3217. Como é que está a visibilidade do setor sul aí? Está ruim. Está chovendo no setor sul do campo. Provavelmente até todo olhando do litoral, que deve estar chovendo. Todo olhando, não consigo, posso me informar, mas é do meu raio de visão aqui que vai ter uma linha toda hora de papel. Está chovendo. Tá. O problema é a formação aqui que a gente recebeu em ti aqui. É melhor ficar um pouquinho aqui. Mais 5 minutinhos eu decolo. Já tá melhorando a visibilidade. É, daqui mais 5 minutos eu tô decolando aí. Tá, tudo bem. Gente. 9720, faça espera no nível 130-F6720. Espera no 130-F6720. Observar a sua aeronave, observando onde está. A aeronave da Avianca Airlines está exatamente na Taxi Índia. É, sim, iremos avaliar e já te retorno. Obrigado. Ok. Positivo, pode então cruzar à direita, pela Lima, mantenha a posição nossa Taxi Índia e chame só 129 para coordenação. Michael. Notificação, chegada Mari, Desça e mantenha nível 140. Informo que fará espera na posição Mare devido à chuva forte sobre o aeródromo. Estamos operando instrumento 3.000 metros de visibilidade, 700 pés de teto. Informo também que estamos com 5 aeronaves realizando espera devido às condições, na 3628. Ok, então espera em Mare, tá? 3628. Nível 140. Alcapa, agora a gente vai ingressar, agora melhorou, tá melhorando aqui, aqui também tá, no visual e no radar. Vai ingressar pra decolagem, é isso? Afirmativo, vamos ingressar pra decolar. Japão, pode ingressar, agora estamos tendo decolagem, só um minutinho, vamos ver o controle aqui. Ok, aguardando aí. Gente, Quebec Golf, mantenha nível 065 em condições visuais. Plano cancelado, modificado aos 45, Victor Quebec Golf. E está estimando o voo para o 2040, Victor Quebec Golf. 2040 copiado, Victor Quebec Golf. Tá, eu aguardo ele então, eu vou aguardar ele. Certo, então vou tentar, tá, vou aguardar o turno do gol então. Vou aguardar. Fala, como é que é o Alfa, tô turno nessa parte principal e vai reportar a próxima Juliette. Aqui, o Tupi 397, o Gol, que tava na final hoje, já tô falando com ele aqui, ele tá mantendo espera, tá? Ele tá mantendo aí no setor do, da Duna, espera em outro gol, tá no setor norte. Aí o vento, como é que tá agora? Tem vento? É, o vento, intensidade e direção, pô. 160 graus com 109. Tá, ok, então nós vamos iniciar a decolagem. Está ali no ingresso da colagem, está 3217, vento Salvador repetindo, 160 graus com 8 nós. Ok, diminuiu bastante, obrigado aí. 3217, direção. Para o tanque, Uno 15 a bordo, 3 horas e 32, Alterna Brasília. Táxi Via Índia, Alfa Charlie, ponto espera 118.62, torre, ajuste no 014, bom voo, boa tarde. Índia, Alfa Charlie, ponto espera 18.6, bom, 755, obrigado, no boa tarde. Iniciado, tá, 3217. Tiante, vento de 160 graus, 109, 3217. 3217. Avaí do gate 04. E após o mesmo, o senhor está livre taxiar via Alfa até o ponto de espera na Charlie. E chama a torre 108.62 como número 3 no ponto de espera, o Indy Michael. Aqui, Alfa. Sendo o FTPLO, gol 925, mantendo 050. Gente, gol 925. Salvador aos 49, chama o controle 198, bom voo. 98 ou 35? Escuta, 35, 199, 35. Da metade da pista em diante já tá seco, tá? bom, obrigado. É 5541 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 360 para dar o autorizado 58, gole, gonza, com curva direita após a decolagem da cabeceira 1-0. 5541 transponder, 119.35, controle de saída, gol 1-0 na 10. Correto, chame próprio, inspecionamento, ajuste 1-0-4, gol 1-0-3. 6-3-2-1, clear line up and maintain threshold 1-0. Line up and maintain 1-0, 6-3-2-1. 395, copiou as informações do TAM 3217? Afirmativo, vou aguardar mais pelo menos mais uma hora. Boa tarde, Gono 755, ponto de espera da 1-0. Boa tarde, Gono 755, mantenha o ponto de espera aguardando o TAM ingresso. Quem é que mantém o ponto de espera, 755? 11. Grato. Entra 3628. Informo que temos o tráfego, o Boeing 737 da Gol, está vindo espera, com órbita de espera esquerda, também na posição Marita. Pela direita, está 3628, corrigindo. Sim. Bom, 396, informo que temos o tráfego, o Airbus 319 da TAM, realizando a espera no nível 140, agora está na sua retaguarda, e um tráfego adicional, também o Airbus da TAM, realizando a espera no nível 160. Bom, 396. 396, ciente, obrigado. Confirma o nível solicitado? Se eu tivesse aceito, o solicitado foi o 340. Gente, 340, aguarda autorização, gol e gonza, saída. Gol e gonza, grato. A gente foi direto gol, tá 3217. Tem gol. Salvador, boa tarde, o 3190. 0, gol no 75. Perdeu contato com o centro Recife, mantém, inicia espera, posição Mari, nível 160. Posição 3196, mas faça um novo contato com o centro Recife, 128.8, alterne 133.25, o TAM 3190. Informo que ainda está no espaço aéreo do centro Recife. Gente, retorna. Departure Avianca Brasil 6321, leaving 2300, climbing to 360 with the Golfi departure. Bom voo, boa tarde. 3460, Golfi departure, feed transition. Ok, continue to 360, Golfi departure, feed transition, now Avianca 6321. Golfi Bravo, companhia da lista mano. Salvador, o objeto 6720 em órbita sobre Golf, pode continuar na descida, senhorita? Plano 395, informo que agora a chuva está leve, está melhorando, estamos com a visibilidade de 3 mil metros de visibilidade e teto de 700 pés. Vai prosseguir na descida? Afirmativo, vai prosseguir então na presente. Vou no 395. Boa, Exatamente. Então autorizado, RNAV da 10, reporte estabilizado com 395. Ajuste agora 10 no 4. MB14, depois estará estabilizado com 395. Bom, 1925, irá proceder para final 10? Positivo, só vamos aguardar aí o colega da companhia efetuar o pouso. Caso ele pousar, a gente já prossegue a 95, ok? 1395. 1395, prossiga. Está prosseguindo a aproximação, está a 3 milhas e meia do 366. Gente, prossiga para a Serra de 366, aguarde transferência de comunicações igual 395. 395. O objeto 6720 pode continuar na descida, senhor. 5, está 3835. Correto, chame pronto, pushback sonamento, ajuste 10 no 4, está 3835. Chamaremos, está na ponte 8. Pode continuar na descida. Batão Victor Quebec Gol, fechando agora Centro Recife na frequência 126.85, alterne 125.45. Mantenha-se em condições visuais. Batão Victor Quebec Gol. Bono 396, se apresenta autorizado nível 060, Bono 396. Poderá tomar pro a... Gente, complete, espera em mar e voe, após, voe na praia de Itap, descendo para nível 060, Gol 396. E controle, Gol 925, é, caso o colega está à frente e feito o pouso, a gente prossegue na aproximação, ok? Confirmar a informação, Gol 925. Positivo, se o colega que está à nossa frente e feito o pouso, a gente vai prosseguir logo em seguida... Na aproximação e pouso também. Seguinte, Gol 395, chama agora. Torre 118, decimal 6, Gol 395. 386, Gol 395. Aí não dá tempo. Pois é, não dá não, não dá não. 3217, chame Centro Recife. Na frequência 1288, até 3325. 8826, obrigado, boa. Torre ao Gol no 395, tá 3 milhas do 372, terra de 372, baixado pra lá. Sim, chegou no 395, toma agora que tá chovendo meio, tá chovendo leve sobre o campo, tá? Tem uma camada na final, depois fica aberto, que é assim, o aeródromo. Tá? É, foi uma aeronave da Torre Autônoma que tinha pegado aqui um indistir na curta do final da pista 10. A gente não tem essa confirmação de nenhuma aeronave aproximou após isso aí. Sim, chegou no 395, tá prosseguindo a aproximação. O Gol 755 sobe na Gole para o 400. 755 informa que vai efetuar desvio à esquerda, ligeiramente à esquerda da rota, proa 265. Gente, Gol 755. 2-3-6-2-2. 628, prossiga. Estamos aguardando informação na aeronave, da aeronave que está a 5 milhas da cabeceira da pista 10. Ah, obrigado. A gente está alongando aqui 2 minutos para o departamento. Gente. Gol 925, você vai descer para 4 mil pés? Gol 925 autorizado. Desce para 4 mil pés, ajustando 0-1-4, Gol 925. 4.014, 925. Informações da aeronave que está no controle aí, o 755 já acabou de decolar, está sem chuva no aeródromo momento. Gente, muito grata, Gol 755. Plano 925, copia as informações da aeronave que decolou agora. Afirmo. Vai prosseguir para a pouso. 95, já pode estar avistando. Atende também que os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. Gente, os primeiros 90 metros na beirada, no 395. Victor Quebec Golf, chame o Centro Recife na frequência 1-2085, alterne 1-2545. autorizado, chame táxi na 3835. Chamaremos. Primária 12685, a secundária 12545. Victor Quebec Golf. Controle igual 925, aposto pelo, pode estar voando, Serra Vista 366. Cliente autorizado, desce para 2500 pés, gol 925, que ajuste 1-0, 1-4, gol 925. 2500, 925, 14. Foi o texto de trânsito, temos a DNA, mantém a Índia Mike Alves. Mike Alves. 3628, autorizado, descer ao nível 080 para 3628. Para 080 para 3628. Mantém assim em condições visuais, Victor Quebec Golf, nível 045. Bridge 1, contact Recife Center, 126, correction 128, decimal 8, or 133, decimal 25. Na 395, seu solo foi aos 01, direita solo 121, decimal 9, já pode presente você teve um destino final. Ok, tá livrando, ao livrar 1219, vou na 395. Encontrou na final com chuva forte, porém após a 600 pés, teve uma grande melhora e já tem ausência de chuva e turbulência também. Tá certo, obrigado. Olha, o gol na 395, livrando. EB7-6720, reautorizado nível 060, está presente, vou indo para de Bonf para ser para chegada a Bonf, EB6720. Plano de bom para 060, objeto 6720. Back no 08. Taxi de Alfa, vai manter antes da Juliette. Sim. Eu tenho uma nova aproximação que deve estar ocupando com a remetida. Infantil, vai aguardar o 90 no trás. 288-325, já. Controle, o voo no 395. Voo no 395 ou 396? 395, já está no sol, informar o colega na aproximação. Ele está tendo chuva de moderada forte até uns 700 pés. A partir dali está tranquilo, a chuva de leve até a... ou nenhuma chuva até o pouso. Gente, grata pela informação. O 925 copiou? Copiou, agradeço o colega aí. Gente, vai prosseguir para pouso? Positivo, já tá, vai passar o 366, repontará estabilizado. Gente, voo 925. Controle Salvador, boa tarde, Tan 310, transfere. Cruza 155 para 140, estação Serra. Então, 3196, reautorizado nível 140, então 3190. 140, 3190, pode prosseguir na chegada, sim, então mantém espera. Espera na posição Marta 3190. Mantém espera em Mari, entendeu? Tá 3190, desce para o 140. E em frequência, Victor Quebec Golf. Fogo, orgulho 396, vai atingir o 50 a 1,5 milha de impacto. Seguinte, vai prosseguir RNAVE e LSL Glide Gon 396. RNAVE. Seguinte, Gon 396, após ITAP, desça para 2000 pés, quem nega 1014, Gon 1396. 1396. Passando 366, estabilizado RNAVE, gol 925. Gol no 925, completo final RNAVE, torre 1 no 8, 10 ao 6. 8 6, grato. A 3628, abandone, espera em mare, desça para nível 070, prossiga na proa de Itape, a 3628. Ok, vou direto a Itape, desce para... Controle Salvador, Papá, Papá, Juliette, Bravo, Lima. Então, a 3628, copiou o controle? Entendi, só direto a Itape, desce para... Desce para nível 070, então, a 3628. Direto TAP 070, tá 3628. Último tráfego que copiou que prossiga. É o Papá Papá Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, prossiga. Decolou de Sierra Novena, Mike Juliette, tá mantendo 75 para Salvador, solicitando 70. Papá, Papá, Juliette, Bravo, Lima, não está autorizado em direto na terminal no momento. Chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. É, o Juliette Bravo Lima chamou o Centro Recife, não conseguiu contato com o Centro Recife. Ciente, então tente as outras frequências, não está autorizado em direto na terminal. Tente 12288, alternando 13325. 288-335, tá no limite do terminal, Juliette Bravo Lima. Com 670, pode continuar descendo, CBD. Web 6720, autorizado, descida até o nível 040, após após pelo autorizado final da 10, Web 6720. 46 autorizado final, grave. Antônio, ainda maquiado. Vindo sair, tá o pouso livre? A pista tá livre, tá? O pouso tá autorizado quando avistar, a pista tá molhada só, mas tá livre. Vento 180 graus, vento sul, com 5 nós. É, a gente é óbvio, tá de pista livre, o 925 reportará. Gente, mantém a nível 030, Papa Tango Índia Mike Alfa, e informo que não estou recebendo seu código transponder. Mike Alfa, comprou o controle? Tá acionado. O 55 Roiano tá atingindo 030. Vai bater a proa 340 e vai pra passar aqui. Pergunta 395 de passagem é o mesmo após, prossegue Juliette para o gate 09. Que vai ser passagem 09 Tantan e após prossegue para o 09. Vou no 395. E 160 graus, medo de nós. Teve pouso, 925. Web 6720, após pelo autorizado e aliás tem um glide, desça para 2000 pés, ajuste 1014, responsabilizado. 2014, apontado isso ali da 6720. Tá 3628, autorizado descida nível 040, tá 3628. 740, 3628, solicitação Ignacio Longa. Gente, após ITAP será autorizado a serviço 366, tá 3628. Salvador, boa tarde. Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima é o controle. Não está autorizado ingresso a terminal. Retorne com curva pela direita da presente posição. Bem, companheiro, mas vai para onde então? O senhor deseja que o Juliette Bravo Lima prossiga para onde? Ele espera fora da terminal aguardando autorização para ingresso, conforme tinha sido instruído anteriormente. O controle, o gol no 396 passou do Sierra Vito 366. Gol 396, completo final RNAVE, chama agora Torre 1 no 8.6, Gol 396. 1 no 8.6, uma boa tarde e um bom trabalho. Controle Salvador, Gol 0.3, decolou, passa 8.500. Gol 0.3, sobe e mantém a nível 1.60. 1.60, restrito, Gol 0.3. 3190, desce e mantenha nível 050, mantendo espera em mare. 50 em mare, tá 3190, teria uma previsão em quantas horas, defesa, para informar os clientes? Gente, tá 3190, corrigindo, dá presente, voa na pro habitat, autorizado a chegada a mare, desce e mantenha nível 050. Gente, voa ITAP 050, tá 3190, solicito a RNAV para 10. Gente, após ITAP será autorizado. Controle ao Juliette Bravo Lima, retornando. Precisa? Tá Está solicitando a presente de, sem condições visuais, prosseguindo para Itaparica. Rádio 1396, atente menos 90 metros da pista 10, estão